faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ó, oh, minha linda perna, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ó, oh, minha doce dela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ó, oh, minha linda perna, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ó, oh, minha doce dela, venha, venha. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. E eu quero ver aí vocês na última prova, diz o quê? Não, não, não, vai sentar não. Vamos lançar repertório novo. Eu só comia a lua.

Alô, galera que me escuta! Sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila, esfregando a mancha de molho shoyu do pano de prato que veio de brinde no pacote de cuscuz e sempre junto de você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Ian José Silva, mas pode me chamar de Maguila, e vamos às atrações de hoje. No nosso último Custa Nada Ouvir de Novo da temporada, vamos reprisar o quadro do Dr. Vasco Caparra, tirando as dúvidas do povo sobre saúde e também doença. Vou reprisar ainda este comentário sobre as pipas e o fascínio que elas causam no ser humano, mesmo sendo coisa rara de ver elas hoje em dia. Tem ainda o melhor da música, os pedidos do povo que já serão atendidos, Rádio Nova com a gente, o sorteio da palavra-chave premiada de fevereiro valendo um Pix de cinquentinha e o mais importante, a sua participação na nossa presepada semanal. Alô, Mr. Eban, diga lá nosso número. DDD 89 999927022. Obrigado, a locução, roteiro, seleção musical, trabalhos técnicos são meus e Anjos da Silva, diretamente hoje da mansão do rádio em Teresina, Paiauai, e vamos agora à nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia, com Ian José Silva. Uma jovem dona de casa iria receber os sogros para o primeiro almoço em família. O marido tinha saído para buscar os pais e ela tinha ficado a cargo de fazer os pratos para o banquete. No menu principal, um frango de forno. Só que em vez de preparar logo a carne, não, a cozinheira passou a manhã todinha assistindo vídeo no celular. Quando viu que faltavam 20 minutos para os sogros chegarem, ela se desesperou. Como ela ia cozinhar aquele frango em tempo recorde? No forno ia demorar e na air fryer não cabia, o frango era muito grande. Ela correu a casa todinha atrás de uma solução e lembrou de uma coisa: o maçarico que ela tinha comprado para queimar as teias de aranha do telhado. Munida do seu lança-chamas, ela posicionou o frango bem na bancada da cozinha e abriu fogo contra a ave. Quando os pais do marido chegaram na casa, só se via uma fumaça escura vindo da cozinha. A estratégia falhou miseravelmente e o almoço em família teve que ser transferido para o rodízio mais próximo. Moral da história: acelerar o processo das coisas só traz consequências ruins. Paciência é a palavra de ordem, mas agora, também não é deixar tudo para cima da hora, né? Saber a hora de cada coisa. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha, na nossa Bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila, vencendo o baixo astral de goleada. Muito bem, começando a nossa bodega aí, em definitivo, saudando a nossa mais nova rádio parceira dela. Bodega Sá. A pior rede de rádios do Brasil, mas sempre com os melhores ouvintes. Vou mandar um abraço lá pras bandas do Amazonas. Divisa ali já com o Peru, rapaz. Um abraço aos nossos amigos de Benjamin Constant, que passam a nos acompanhar pela web rádio Tucumã Mix. Mais uma emissora aí no estado do Amazonas junto com a gente. Alô, meu amigo Antônio Carlos. Aquele abraço. Você de Benjamin Constant, de todo o estado do Amazonas, de qualquer canto do Brasil e do mundo, pode participar da nossa bodega. Anota o nosso zap pra não esquecer, hein? Não mande mensagem pro número da sua rádio, porque senão a mensagem não chega pra mim. Tem que ser pra esse número aqui, ó. DDD 89 999927022. Maravilha! Temos áudio já no nosso Bodega Zap, então vamos atender ao meu amigo Frank, diretamente lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Fala, Frank! Olá, Ian, tudo bem, meu querido? Frank Bezerra, diretor da Rádio Web Pilar, aqui de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Opa! Passando por aqui pra pedir a canção Broken Wings, com limão com mel, e ofereci a todos os ouvintes do programa Botega do Maguila. Valeu, Ian. Aquele abraço, tudo de bom pra você. Valeu, meu caro. Broken Wings, Asas Partidas. Vamos tocar sim na versão de limão com mel. Tem também nossa amiguinha Márcia participando lá de Paraipaba, Ceará. Ela nos ouve pela nossa FM 98,7. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Hoje eu gostaria de ouvir um forrozinho mel com terra. Como te queria, ofereço pra todos de Santo Inês, Papo de Bombeira, para o Chico Pimia, nossa Trunzia, para a professora Nieta, professora Zenaide, Ioneide Moura, Janete Moura, Ivan Moura, para Anastácia aqui na Lagoinha, para Soraya Helena em Portugal e para todos os seus ouvintes, não esquecendo a orelha transparente e também todos que estão na escuta. meu bom dia, boa tarde, boa noite, máximo fim de semana. Valeu, minha querida. Olha, essa do Mel com Terra a gente já tocou alguns programas atrás. Pra não ficar repetindo, eu vou tocar outra da mesma banda, tá bom? Vou tocar essa aqui, ó. Me diga. Mas antes eu vou incluir uma aqui de meu gosto pessoal, claro, né? Porque a gente é tendo o poder da playlist, a gente inclui também as músicas que a gente gosta. E essa aqui, uma carimbada, na voz de Elino Julião, Meu Cofrinho de Amor, oferecendo pra Selma da Orelha Transparente lá em Pentecoste, Ceará. Todo mundo que está com as orelhas transparentes, flutuando do apaixonado. Ô, beleza, coisa boa. É a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música pra você. Aumenta o som, arrasta as cadeiras, tira tudo pra não bater em nada. Vem curtir com a gente e vai se abanando porque o calor tá grande. Eita, bicho. 89-99992-7022 é o zap da sua participação. Canta, Elino Julião. Você é meu céu, é minha vida. Meu peso, minha medida. Meu cofrinho de amor. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Volta, meu bem, meu amor, minha vida, estou lhe esperando. Volta depressa que o meu coração está quase parando. Quero lhe dar muitos beijos, abraços, sentir seu calor. Quero lhe ver, lhe abraçar, lhe conter, morrendo de amor. Às vezes eu recordo com ciúmes seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. Que já foi sucesso um dia, a bodega do Maguila desenterra pra você. Baby, diz por que não me quer no coração, diz que é ilusão. Você foi tudo pra mim, toda a paz. Já nem sei quem sou sem esse amor. Sei que eu te amei, que essas partidas pelo teu amor sofri. Hoje eu vi, agora eu sei. Não quis. Sei que eu te amo. Bodega do Maguila. Um em cada 10 médicos recomendam. Me diga, a nossa Bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música pra você. Vamos lá, eu quero saber de onde é que você tá ouvindo a gente, por qual rádio, de qual cidade, se tá ouvindo via AM, FM, ondas curtas, web, sinal de fumaça, em qualquer ponto deste Brasilzão de Modeuso, você está junto com o nosso programa e o zap da sua participação é 89999927022. Muito bem, reprisando nossa última etapa de reprises aqui do ano de 2025, né? Já no próximo programa voltam os quadros inéditos e tem mais novidades também, você não pode perder. Então vamos trazer agora ele, o médico português que vai responder a todos os ouvintes suas dúvidas sobre saúde, sobre doença, sobre tudo e qualquer coisa que envolva o bem-estar do ser humano. É o Dr. Vasco Alcaparra, que tá chegando na sua Bodega da Maguila. Aumente o volume. Dr. Vasco Alcaparra é quem tem a manha. Se a doença vem te incomodar, é ele quem vai te salvar, com os conselhos que vai dar, Dr. Vasco Alcaparra, cutucando a entranha, seguindo o que ele diz, pior você não ficará. Olá, ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um consultório no rádio com o Dr. Vasco Alcaparra. Eu sou o Dr. Vasco Alcaparra, especialista em naturismo, tenho mais de 40 anos de experiência em Brasil e Alamar relativas à saúde e à doença e estou aqui neste programa para ajudar você. Você brasileiro que não vai ao médico, você brasileiro que se automedica, é muito perigosa a automedicação. Você deve tomar muito cuidado com os remédios que você toma, porque podem causar efeitos colaterais adversos. E como uma forma de ajudar a população a ter uma qualidade de vida melhor, estou aqui com o nosso programa, com o consultório no rádio, e quero que você recorde esse mote, esse slogan: se o SUS não lhe ajuda, eu lhe ajudo. Eu sou o Dr. Vasco Alcaparra e sou a pessoa mais indicada para ajudar você no que tange a saúde e a doença. Vamos começando o nosso programa com os tópicos de hoje, tratando de uma doença, um distúrbio causado pela aversão à água. Pela descrição você já deve saber que se trata da hidrofobia. Muitos dizem que a raiva canina, o calazar, é um sinônimo da hidrofobia, mas não é. Uma coisa, outra coisa, Lisboa, Lisboa, Porto é Porto. Fato é que a hidrofobia faz cada vez mais vítimas a cada ano. O paciente mais célebre deste caso é o personagem Cascão da Turma da Mônica. Muito embora o politicamente correto e o contexto da pandemia tenham feito ele lavar as mãos, vencendo este medo irracional da H2O, ainda assim ele é lembrado por sua aversão a banhos, rios, riachos ou qualquer outro tipo de líquido. Nos últimos anos, a hidrofobia tem se visto especialmente na população mais jovem, aquela população, aquele jovem preguiçoso que abre o chuveiro, mas só molha a ponta do pé e o cabelo para dizer que tomou banho. Considerando a parcela da população jovem, composta por moçoilas, garotas, raparigas que costumam se vestir de preto e bebem energético, a hidrofobia atinge 100% deste grupo. A falta de banho para estas pessoas não é tão percebida porque elas mal saem de casa, mas quando sai, a fedentina, o fedor, a catinga fétida é perceptível a quilômetros. Não há leito de rosas ou desodorante ou dos pais de cada jeito. A profilaxia, em casos da hidrofobia severa, é uma somente, tão simples quanto sopa no mel. Amarrar os braços e as pernas do paciente, jogar sabão em pó pelo corpo todo dele, ligar a lavadora de pressão e sair passando de cima a baixo. Em certos casos, este tratamento já tirou 10 quilos de sujeira de uma vez do paciente. A pessoa sai deste procedimento totalmente renovada, mas é recomendado que ela o repita. Repita o procedimento pelo menos 3 vezes ao dia. Principalmente na Europa, muita gente sofre da hidrofobia. Os franceses não tomam banho há 2-3 dias. E antes que digam que é algo mais de cunho xenofóbico, eu, como português, sei bem do que estou falando. Minha esposa se separou de mim por este motivo. Sigamos com o nosso programa. Vamos agora para um breve intermédio. Sim, vamos para os nossos apoiadores e dentro de instantes eu retornarei trazendo as dúvidas dos ouvintes espalhados por todo o Brasil e além mar, também aqui no seu consultório no rádio, Dr. Vasco Caparra, que volta em instantes, aguarde. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. É só nesta segunda, a maior explosão de ofertas do Ceará. Segunda, Dupla Combo Siri. Samsung Galaxy A05S, 128GB de memória por R$ 799. Ou 12 vezes de R$ 79,90. Fogão 4 bocas automático Atlas por R$ 649. Ou 12 vezes de R$ 64,90. Kit cozinha 7 portas REM por R$ 899. Ou 12 vezes de R$ 89,90. É pra pouco de preço baixo. Compre na loja, no site ou app. Siri, o melhor está aqui. Gente, presta atenção. Se tem desligamento programado da Equatorial rolando, é porque tem melhoria na rede elétrica vindo por aí. E pode ficar tranquilo. Em todo canto a gente avisa. Nos canais digitais, e-mail ou de casa em casa. No jornal ou até no carro de som. Antes de acontecer, você vai saber. Desligamento programado é trabalho para deixar sua energia cada vez melhor. Equatorial Piauí. Em todo canto a gente avisa. Tem coisa boa para a energia do Piauí. De norte a sul, o trabalho de muitas mãos desenvolve o nosso estado. Com melhorias nas subestações, Maria do Céu trabalha mais tranquila. Reciclando resíduos, Luiz Gonzaga ganha desconto na conta de luz. E com o programa Luz para Todos, milhares de famílias da zona rural vivem uma nova realidade. Equatorial, por você hoje, pelo futuro, todo dia. O pior programa do rádio está de volta. Dr. Vasco Alcaparra. Retornamos com o seu consultório no rádio, Dr. Vasco Caparra. Eu sou o Dr. Vasco Caparra, especialista em naturismo, mais de 40 anos de experiência, tenho especialização em